YK276, Rádio Guaíba, Porto Alegre, Brasil. No último sinal eletrônico, 6 horas. Horário brasileiro de verão. Tempo parcialmente nublado, 22 graus e 2 décimos na rua Calda Júnior, centro de Porto Alegre. Delegado do Banco Central foi detido por desobedecer a determinação judicial sobre cruzados novos. Notícias Guaíba, Correio do Povo. O presidente do PMDB, deputado Ulisses Guimarães, que vem de desistir de concorrer à presidência da Câmara, tem outro problema para resolver, o da presidência do próprio PMDB. O cargo é pretendido por dois governadores, o de São Paulo...